No final da tarde de sexta-feira, por volta de 17h30, servidores da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, em patrulhamento pela região comercial na Avenida Brasil, foram abordados por uma pessoa que relatou ter sido vítima de um roubo. Ele teria sido alvo da ação de um criminoso que lhe tomou a carteira com documentos pessoais de R$ 1.800. Diante das características repassadas pela vítima, os servidores realizaram a abordagem de um suspeito na JK com Venezuela, já na região do bairro Jardim América. O identificado suspeito é Juan Pablo Murilo Ocampo. O indivíduo foi submetido à revista pessoal, nada de irregular foi localizado com ele. Na diligência, a vítima reconheceu o colombiano como sendo o autor do roubo e a ele foi dado voz de prisão. O jovem de 19 anos foi encaminhado à 6ª SDP para as providências cabíveis. Os documentos e o dinheiro da vítima não foram localizados. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.